Só de olhar nos teus olhos entendi. O teu sorriso são meus, não sai daqui. Não precisa nem falar pra eu perceber, pra eu perceber, porque está chorando assim. Pode confiar em mim, vem aqui me abraçar. Eu já sabia que era mais que uma amizade, por covardia minha, eu não me declarei ainda. Esperei tanto tempo por um beijo seu, que bom que o seu coração correspondeu. Por covardia minha, eu não me declarei ainda. E já passou da hora pra ter te contado que por você eu sempre fui apaixonado. Não precisa nem falar pra eu perceber, pra eu perceber, porque está chorando assim. Pode confiar em mim, vem aqui me abraçar. Eu já sabia que era mais que uma amizade, por covardia minha, eu não me declarei ainda. Esperei tanto tempo por um beijo seu, que bom que o seu coração correspondeu. Por covardia minha, eu não me declarei ainda. E já passou da hora pra ter te contado que por você eu sempre fui apaixonado. Ai, bebê. Por covardia minha, eu não me declarei. Covardia minha, eu não me declarei ainda. E já passou da hora pra ter te contado que por você eu sempre fui apaixonado.